Alô, boa noite, eu vou 119. Eu vou 9081. Alô, 9081, prossiga. Informação Victor, começo para Guarulhos. Alô, 9081, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via UP Zulu 16, autorizado nível de voo 360. Saída da Euleda, após bridge, decola da 10 com curva pela direita, aciona 5112, controle 119.8. Sente, o gol 9081 autorizado Guarulhos, 5360, que é o preso do 16, saída da Euleda, após bridge, a decola da 10, curva à direita, 5112, o transponder, 198, então controle gol 9081, posição 5. 9081, chame para push. Agora. E acionamento, cotejamento correto. Sem Alô, Salvador, papapá, Sierra Fox Trot Yankee. Sierra Fox Trot Yankee, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, Sierra Fox Yankee. Autorizado ingresso na Juliette, táxi via Pátio Uno, reporte na Lima. Chame torre em 118.95. 3858, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 3858. Bola gol 9081 para o Beto Estacionamento, 7075. Gol 9081 em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Tem sim, chama lá para o táxi, gol 9081. Solo 081, é solo? Prossiga. Aguarde só um instante pro pushback, tem um tráfego da TAM ingressando no pátio. Coordene com a equipe de solo, após passagem do Airbus, está autorizado seu pushback. Sim, então após a passagem do Airbus, está autorizado o pushback, gol 9081. Eu sigo 9081. Você manda alguém pra retirar o finger? Que é o que tá faltando? Aí pra ela será informado. Tráfego, é o Força Aérea 2591, ciente da informação Victor, com planejamento para Brasília. 2591, aguarde para a cópia. Solo, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591, pronto, cópia. Pronto, sente da Victor. Mais uma vez, agora o vai demorar para o pushback, agora descobrimos que tem um passageiro que queria para outro dia. Confirme. 9081 vai demorar um pouco para o pushback, vai ter que desembarcar um passageiro que entrou no avião errado. 2591 está pronto para corte. Aguarde, Força Aérea 2591. Gol 9081, chame quando estiver pronto, pra puxa. É barato. Força Aérea 2591, autorizado Brasília, nível 380, decola da 10. Com curva pela direita, saída árvore, transição elefa, onde intercepta UP Zulu 17, aciona 5074, controle 119.8. Autorizado Brasília no 380, decola da cabeceira 10, primeira curva direita, na saída Argo, transição elétrica, intercepta UP Zulu 17. Acionado 5074, controle após 119.8, confere a 2591. Forceira 2591, cotejamento correto, chame para puxa e acionamento. Sim, está para funcionamento. Salvador, gol 9081, para puxa e acionamento, agora pronto. Gol 9081, autorizado puxa, chame para o táxi. Chama lá, gol 9081. Forceira 2591, livre acionamento, chame para o táxi. Chama lá para o táxi, esse padrão. Alô, 9081, para o táxi, 189 a bordo, 3 horas e 50 do Nafinha, Galeão, altera. Confirme gol 9081. Para o táxi, 189 a bordo, 3 horas e 50, Galeão. Cliente, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia. QNH 10111, no ponto de espera, chame torre 118.95. Até o ponto de espera do 10, via Índia, 1895, ponto de espera. 905, obrigado. Paulo, Força Aérea 2591, Pátio Militar, com 43 a bordo, 330 de autonomia, Terra Serra Brava Bravo Hotel, estacionado pronto para o táxi, 2591. Força Aérea 2591, autorizado táxi, via Pátio Hotel, na Hotel Chame Torre, em 118.95. Autorizado via Pátio Hotel, na Hotel 3895, Força Aérea 2591. Salvador, 352-18, lembrou? Cinco, autorizado táxi via Alfa Juliette. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai reportar. 2-18. Salvador, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591. Continue táxi via Alfa Juliette. Reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette. 2591. 35218, autorizado ingresso na taxiway Juliette, pátio 3. Via Juliette para o pátio 3, autorizado 35218. 5218, posição informada pela Infraero, posição 4. 4, 5218. Antes da Juliette, 2591. 2591, autorizado ingresso na Juliette. Táxi via Juliette, pátio, Índia. Na Índia, chame a torre em 118.95. Juliette, Índia, seu ponto de espera da hotel. Salvador, muito boa noite, Lanchoner 6310, livrando as suas coisas. Lanchoner 6310, continue táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6310. Voo 1973, aguarde para cópia. Voo 1973. Do 1973, pronto, cópia. Prossiga. Do 1973, autorizado Galeão, via UpZulu 10, autorizado nível de voo 360, decola da 10 com curva pela direita, saída da Euleda, após bridge, aciona 5123, controle 119.8. Dança Bravo Golf Lima, para o Zulu 90, nível 360, decola da pista 90, curva direita, Dael, Leda, Bridge, 5123, transponder, 198, controle, voo 1973. Cotejamento correto, chame para o push, acionamento, gol 1973. Camarada, obrigado. Lanchoner 6310, autorizado o ingresso na Juliette, portão 06, pátio 1. Automatizando o ingresso na Juliette, portão 06, pátio 1, 6310. Solo Salvador, muito boa noite, TAM 3662, Livrou. Boa noite, TAM 3662, autorizado táxi via Alfa, foi Juliette. Portão 03, pátio 3. Via Alfa e Juliette, portão 3, pátio 3, TAM 3662. Salvador, gol 1096, lembra na sua escolha. Gol 1096, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05, pátio 1. Alfa Juliette 05, gol 1096. Confirmando para o pátio 3, pátio 3, TAM 3662. Afirmativo, pátio 3, posição 03, TAM 3662. Pátio 3, 03, 3662, grato, boa noite. Paulo Gol 1973, gate 02, pushback aqui na Paulo Salvador Gol 1973, gate 02, solicita pushback aqui na Goro 973, em coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Entre pushback e acionamento, Goro 973. Solo Salvador, boa noite, passaria do 2224, livrou? Passaria do 2224, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 2224. Ingresso no parte 3 do 2224. Autorizado o ingresso via Juliette, pátio. Pátio 3, portão 06. Juliette, pátio 3, 06. Polo 973, táxi com POB 71, autonomia 350, autorizado o campeão. Polo 973, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia. No ponto de espera, chame torre em 118.95, QNH 10012. Afirmativo, deve táxi aqui via Índia até o ponto de espera 10, torre 118.95, 1012, Polo 973. Paulo Salvador, boa noite, 8.32.58. Então 3858 agora. Guarda. Então 3858, pronto, cópia. Então 3858, autorizado Fortaleza via Up Zulu 19, autorizado nível de voo 370, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Momo Frutti, aciona 5134, controle 119.8. Autorizado 370 para Fortaleza via Up Zulu 19. Cola 510, curva esquerda, Momo, transição Frutti, transponder 5134, controle 198, então 3858. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento, então 3858. Chamará 3858. Salvador, Oxanem, 6310. 6310, prossiga. 370, Recife. Sim, que aguarde cópia. 6310. Oxanem, 6310, pronto para cópia. Demantio. Puxa M3 no zero, autorizado Recife, nível 350, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, rota Upper Whisky 58, acena 5131, no controle 119.8. Decola da 10. Curva esquerda, Puca, Aracaju, na Upper Whisky 58, 5131, na transponder 198, é o controle 6310. Cotejamento correto, chame para acionamento, puxa. 6310.